vários dias sem dormir, escrevendo nas batidas, compondo com silêncio, lapidando cada rima, sem ver o tempo passar, sem ver onde ia chegar. Pelos filhos dessa vida, deixei o trem me levar. Vários dias sem dormir, escrevendo nas batidas, compondo com silêncio, lapidando cada rima, sem ver o tempo passar, sem ver onde ia chegar. Pelos filhos dessa vida, deixei o trem me levar. Me deparei com a solidão, na luz com a escuridão, mas me mantive sereno, buscando a direção. E em cada estação, foi mais um aprendizado. As engrenagens não se movem se você ficar parado, e a cada trecho andado, sem parar pra descansar. Mesmo que cansado, não pode fraquejar. Difícil me mentir, difícil me enganar, quando somos puros, vemos a maldade no olhar. De que adianta querer passar a perna, rapaz, se amanhã você mesmo é passado pra trás? Se daqui se vamos, o que aqui somos? Por que disputam se Deus é dono desse trono? Por que não se tratam realmente como irmãos, se na verdade somos frutos da mesma criação? Vários dias sem dormir, escrevendo nas batidas, compondo com silêncio, lapidando cada rima, sem ver o tempo passar, sem ver onde ia chegar. Pelos filhos dessa vida, deixei o trem me levar. Vários dias sem dormir, escrevendo nas batidas, compondo com silêncio, lapidando cada rima, sem ver o tempo passar, sem ver onde ia chegar. Pelos filhos dessa vida, deixei o trem me levar. O tempo passou rápido, muita coisa eu perdi. Me tranquei dentro de um quarto pra aprender e evoluir. Foram noites mal dormidas, madrugadas trabalhadas, escrevendo, rimando, com a mente focada. Nada me desviava, pouco me atrapalhava. Cada dia que passava, mas eu me dedicava, escrevendo cada rima, com alma e coração. Como um mestre de obras, levanta a construção. Sabia que era esse o caminho a trilhar. Pra viver do que eu faço, tudo teria que enfrentar. Mesmo que fosse custar várias desilusões, sabendo que ia passar várias decepções. Mas as coisas são assim, lei da vida é natural. Pra ser bom no que cê faz, tem que ser profissional.